Mantenha o nível 090 em órbita e TAP, chame a sinal 119.8. 98, boa. É 6315, desça para 2000 para ex, autorizada a final do procedimento LS aqui, rei, reporte estabilizado. Para 2000, autorizada LS, mais estimado. Professor, você poderia confirmar a última mensagem para o próprio Bravo de Santos, confirmar os dados para o passageiro, viu? É, do passageiro que o senhor informou que estava passando mal, se possível, a idade aproximada, o local, e a pessoa está sentada e o sexo. Ok, agora. Controle Delta, meu favor, vai iniciar o TAP pela esquerda, 090. Tá, Romeu, Delta, Romeu, papá, ciente, me espera a posição em TAP e chame o controle frequência 120.8. Chamar o quê? Retorne na frequência 120.8, Delta, Romeu, papá. 208. Papá vai iniciar a escala em TAP, 090 pela esquerda. Delta, Romeu, papá, ciente, mantenha a escuta 120.8 do controle. É o capitão Antônio Jorge, 52 anos, sexo masculino. Ele está sentado e ameaça de infarto miocárdio. Que eu passar a informação aqui. Tem seis cidades com a grave uniforme. Tem condições de informar o local que a pessoa está sentada? Está sentado no banco, gente. Está acomodado no banco. Ei, porém está a poltrona, se está na frente ou atrás? Está na poltrona atrás, senhorita. Nesse momento, nós vamos inaugurar para a locomoção do mesmo. Incente, pode esperar o uniforme, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS 7 Rei, repórter estabilizado. 2000, repórter estabilizado, pode esperar o uniforme. X-ray Vitor Alfa Corredor Forte, reporte, mantenha 1 no meu pé, reporte 2 armilhas afastadas de Salvador. Delta Romeu Papá, mantendo espera em TAP, desça para o nível de voo 050. Maravilha, 050, descendo em espera em TAP. Solo 29, direita solo 12.9. Direita 29, 3.2.0. Romeu Fox Bravo Uniforme, como que vai seguir tráfego? Está agora 7 milhas da sua frente, um Airbus 220 Conda 70 de Galaxy. Ok, temos o mesmo notebook uniforme. Na 6315 estabilizou? Estabilizando o ar. Gente, 6315 sobre a torre em 1895. 2315. 378. Informação foi. Pareceu uma emergência aeromédica no setor para aproximação. Então a sequência de aproximação modificada, não tem estimado inicialmente, mas. Uma aeronave para pouso após a emergência. Sim, senhor. O 3.78 da gente, quando houver esse tipo de sequenciamento aí para pouso, seria bom a gente fazer nenhum push nem acionamento. Mas em 11 minutos a gente está aqui com o motor acionando. Entendi. Perdido 6315, continue a aproximação e informarei que está livre. Anafá, vá para ingresso para o negócio. O meu Golf autorizado, ingresso, reporte leve, pronto, pistão certo. Oi, uma informação para 3378, a próxima aeronave aqui para pouso, está quantas milhas da cabeceira? Sim. 378, volta mais pronto? Totalmente. Tem motor agilizando, pistão zero, 3378. 5, QNH 1015, vento 150 graus, 10 nós, continua a aproximação e forma de estaleiro. Negativo, não chove, pista seca. Obrigado. Vento 678, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Eu decolar, 678. Papá, para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 060. Autorizado ILS, pode estabilizado. Inicialmente, desse mantenha 3 mil pés, devido a tráfego acionado 2 mil, mantendo 1.500 pés, corredor visual, ainda não está na escuta do controle. Tem problema, 3 mil, direita, na 060, para Duna, Delta Romeu, papá. Azul 5055, a sua identificação dessa via chegada a Bomed 1 para o nível de voo 050. 05, autorizado pulso, pista no 0, vento 150 graus, 099. Assim que possível, informe estimado de pouso, Sierra November, Golfo Sierra. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Salvador, boa tarde, 3378, na Momo. 3378, contato para dar decolagem. Tuba via, sai da Momo, para o nível de voo 370. Mantenha a posição, aguardo o meu Golf estimado 1 minuto e meio. Ei, Código. Direto, Código, obrigado. Salvador, é o Papa Romeu Victor em Zerra. Papa Romeu Victor em Zerra, prossiga. Está de Porto São Paulo, São Salvador, 1.710, entrando no corredor 0 a Cris agora. Gente, Vitor Índia Serra está presente em Voitaripe para ingresso corredor em Interlagos, 1.500 pés, ajuste no 015. Acione transponder 0121, informe tipo de equipamento de pessoas a bordo. Equipa um Alfa Charlie, 90, estou com 5 a bordo. Quem? Júnior, estamos na frente aqui. Braço C. Oi, é o Grego, estamos chegando, pessoal aí de Santana. Ah, legal, vamos fazer. Valeu. Bravo uniforme, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso no 0, foco bravo uniforme. Temos um tráfego, posição 3 horas, 2 milhas, mesmo rumo, um Charlie 25 bravo, mantendo 3 mil pés na aproximação final para a pista no 0. Quem é o tráfego? Delta, no papo, pode descer para 2 mil? Delta Romeu Papada presente desça para 2 mil pés, ajuste no 015, repasse estabilizado. 2.095, reportará Romeu Papá. Controle de rotação 3378. Prossiga. Seria possível a prova de frotícia? Tem uma formação aqui na prova de código. Com 3378, inicialmente mantenha código. Ao iniciar desvios, informe a proa e por quantas milhas aguarde para uma frotícia. Já também reassumindo a navegação na prova de código. Thank you. autorizado a Galápagos Tano 7, retorno 40 graus, 1 no Norte. Voo 9002, autorizado Lima, mantém Pistano 0. Lima, mantém 9002. Bravo Uniforme, são os 36, direita, solo 209. Aprovando 209, Fox Bravo Uniforme. Duna Delta, Romeu Papá, visual com o campo. Confirma? Delta Romeu Papá, vai iniciar o LS, Downa 0 em Duna, tá visual com o campo. Delta Romeu Papá está estabilizado na final? Super estabilizado no localizador. Completa a final e chame torre 118.95. 18.95, bom dia. Júnior, Vitor, mandou um abraço, bom pouso pra vocês. Vem também, encontramos lá no hangar da área, tá? Bom, quanto foi essa cabeceira? Para você? Gente, recordo quando pronto a colagem, Romeu Golf. Torre, Papa Romeu, Delta, Romeu Papá estabilizado, visual com o campo, boa. Papa Romeu, Delta, Romeu Papá. Continua a aproximação, informarei que está livre. Ok, guardando. 378, vou em Abuco, da presente. Abuco, na presente, da 378. Papá X-Ray, Vitor Alfa, e como foi estimado de ingresso no controle Aracaju? Controle da Fuca para o nível 390. Reduzindo a Fuca para o 390. Vitorinho Sierra, ingresso corredor Interlagos, você pode ser asa. Trabalhei de asa, Sierra. Camaração para o Gente, o meu Golf, livre táxi e a pista no 7, a bota mesmo. Dá para parar mesmo, não. Alta Romeu Papá, autorizado pouso pistão 0, vento 160 graus, 1 no norte. Livre pouso, pistão 0, Delta Romeu Papá. 5.45, alterna 1.2685. 2.5 a 5, 2.05, bom dia, Matelagem. Secundária 1.2685, bom voo. 2.05, obrigado. Salvador, muito boa tarde, gol 2008. Mantendo o nível 190 para o descida. Para o controle? É o gol 2008. Gol 2008, aciona a identificação. Desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed 1 para o 050, identificando o gol 2008. Se possível, solicita a proa de Duna. Papa Romeu, Vitor, Índio Sierra, tá visual com o campo? Afirmo, Sierra. Vitor, Índio Sierra, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895. 1895. Azul 5055, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado LS X-Tray, pista no 0, reposto estabilizado. Confirme o ajuste no 015. Ajuste em Salvador no 015. 2000, azul 5055. Reporte sobre a RIMAR. Ok. Controle Gol 2008. Gol 2008, prossiga. Prossiga, se possível, a proa de Duna. Gol 2008, inicialmente mantém a proa de boa média, guarde. Gente aguardando, grava. Lima Hotel na escuta do controle? Papa Tango Romeu Lima Lima na escuta do controle? Continua em final e forma de pista livre. Autorizado, ele mantém pista no zero. Ali mantém no 0633. Quilômetro de ontem na papai, de mantém a posição, aguarda, quilômetro ótimo. Aguardando na papai, o quilômetro de ontem. Delta Papai, solo, 42, direita, solo, 219. 219. Vitorinho, Zé, Zé. Vento 160 graus, 109, autorizado, pouso, pista no sétimo. É, Serra. MA336, vento 160 graus 109, é quase autorizado na pista 0, altímetro 1015, 10, 15. Tráfego, ainda, quer dizer, tráfego avistado, Tráfego decolando pistão 7, Highlander. Bravo 9, 2 Alfa, manterá a direita litoral 1 no meu pés pelo corredor Axé. Pistão no zero, todos autorizados, entra no 50 graus no 09. Cheque o trem azul 5055. Posso continuar por aqui? Ela 5 milhas do máximo, senhorita. Hoje é 6336, após desvios do Cogbu. Desvios do Cogbu, graças. 5055. Centro azul, 5055, final. Baixo e travou. Livre pouso, pista 1-0, centro do tráfego. Chatango, Kilo, Romeu, Oscar, decolando os 47. Direita pelo corredor Axé, mantenha no meu pé. Chama o controle agora, 1-2-0-8. Direita no meu pé, corredor Axé, controle 1-2-0-8. Oi, boa tarde. Azul 5076, ponto de espera da 1-0. Fechei, azul 5076, mantenha a presente posição. Mantenha a ponto de espera, azul 5076. Corredor Axé. Quilo Romeu Oscar, no meu pé, corredor Axé, rebota o farol da barra. Bota lá no farol da barra, o Quilo Romeu. Sambianque Romeu Bravo na escuta. 008, autorizado direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, livre LS, reporte estabilizado. Duna direto 2000, 1-0 no 5, reportando estabilizado, obrigado pela cobrança, conselho. Variação Z de 599. Fecha. BR-790, companhia, curta final, observa a passagem após autorizado, né? Remanter, pista no zero. Após a passagem do BR-790, Lima tem pista no zero, azul 5076. O meu papá, cruzamento autorizado, China Aristar? Afirmativo, Aristar. Estacionar frequência de táxi autorizado, Delta, Romeu Papá. Yes. 5055, solo 50, direita, via Foxtrot 121, décima 9. Zero 50 para 2000 pés, banco 737. Ciente do tráfego, pelo Romeu Papá. 6336, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 12545, secundária 126.85, 6336, obrigado, uma boa tarde. 2008, prossiga. Tem uma informação sobre Duna, informa que mais duas milhas tivemos condições de pro a 070 para interceptar o oceano, te agradeço. O Gol 2008 está visando, pessoal? Negativo, que tem uma formação pesada em Duna. O 2008 não localizada para o 070 para interceptar o localizador, reporta visual. Gente, reporta. Controle Salvador, boa tarde, azul 5076, passa 1500 pés na Salvo 1. Azul 5076, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 200, após 2000 pés, voa direto coral. Nível 200, após 2000 pés, direto coral, azul 5076. Visão, setor, Gol 2008. Gol 2008, ciente, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, grato. Pelo Romeu, se abatendo pelo farol da barra. Romeu, se informe o chamado do pouso. Uno 7, Uno 5, ciente, frequência livre. Frequência livre, pelo Romeu. Troca ciência. TLS, o Gol 2008. O 2008, chama a torre frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa tarde, Gol 2008, a uma milha e meia do Índia Serra, visual com a pista. Gente, o Gol 2008, tráfego avistado, vento 170 graus, 089, título 0, pouso autorizado, cheque o trem ao título 04, 2014. Tive pouso 04, 2014, 2008. Controle, azul 5076, pequeno desvio à esquerda, 10 milhas. Azul 5076, livre desvio, reporta retornando coral. Porta Arena retornando coral, 5076. Papapá, X-ray Vitor Alfa, serviço radar encerrado, 64 milhas, nordeste do Oeste Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Nível pouso, só para confirmar 2008? Sim, o pouso autorizado, 160 graus, 10 nós. Obrigado, senhor. Voar direto do bloco? Confirme. 5076, poderia voar direto do bloco para estar lá de dentro? Não entendi a posição. Então, lá na frente, na estrada de Léo. O azul 5076 guarda de coordenação. Aguarda, 5076. Não, ali. Direito para o Brasil, chamado. Contra Recife, frequência 125.10, alterna 128.35, solicita para o direto. 125.10, 283.35, obrigado, 25076. Do 2702, prossiga. Dia, 02, você já está voando direto de China? Azul 2702, está autorizado voar direto de China. Apenas confirme, já vou avisar na rota. Azul 2702, ciente. Mantenha nível 120, reporta para prosseguir na descida. Oi, parceiro 2230, tá pronto pra te esperar da 10. Passou do 2230, vento 60 graus 109. Pista no zero, autorizado, né? Decolar, pista 10. Decolar 10230. Controle Salvador, azul 2702, volta. Azul 2702, prossiga. A princípio, se não houver condições de prosseguir visual para o pouso da lente, a gente pode estar de deixar coordenado aí uns 10 minutos de espera na vertical de Valência para conseguir acionar o Salvador. Azul 2702, afirmativo. Inicia a espera da vertical de Valença e, se necessitar, autorizado, descida. Afirmativo, senhor, 2702. Controle agora na frequência 1, 2, 0, 8, Goiás. 2, 0, 8, boa. Passareiro 2, 2, 3, 0. Passareiro 2, 2, 3, 0, contato radar na decolagem. Suba via subida Arbor 1, nível 1, 8, 0, cancelada a restrição. Gente, então, sem restrição, sobe 1, 8, 0, Arbor 1, via o 2, 2, 3, 0. Chame pronto para decolagem. POB, autonomia. POB, o destino? Não, não, não, para informar, está presente direto para o Hospital da Bahia. Vento 170 graus, uma 29014, Guardião 01. Autorizado a presença direto ao Hospital da Bahia, só aguardando transações de comunicações junto ao controle, mesmo paciente. Lamento autorizado, chefe do táxi, Vitor Indilete. Estamos com o Guardião 01 aí, a cauda, no pátio do Goiás, em procedimento de decolagem, ok? Tranquilidade. Sim, o táxi autorizado até a cabeceira no 7, a porta de ponto para decolagem. Boa tarde. 01, não fora do solo. 1208, controle 1208 é presente, até o retorno. 1208, até o retorno, grato. Grato, 01. Um abraço, Yuri. Júlia. Júlia. Júlia. 01, decolado, ingressando no litoral, para Pouso Marçal da Bahia, com, a bordo com o paciente que foi solicitado prioridade para Pouso. Guardião 01, no ciente, autorizado direto ao Hospital da Bahia, reporta visual com o local de pouso. Reportará visual com o local de pouso. Controle Salvador, Azul 2702. Está abandonando 120, destina para o tráfego de Valência. Azul 2702, está visual? Afirmativo. Azul 2702, entendido então que propõe o cancelamento da presente. Propõe cancelamento ao 09. Azul 2702, plano cancelado no 709. Desça com referências visuais, reporta passando 4.000 pés. Ciente, desce com referências, a porta passando 4.000, azul 2702. Qual foi o ajuste em Salvador? Ajuste em Salvador, 1-0 no 4 agora. 1-0 no 4, ciente. Aí, boa, eu tô com 02 no meu Golf, táxi autorizado até o ponto de espera da Papá, aguardando para ingresso no 7. Quer Papá? S30, solicita voar na prova da S30 por 20 milhas para evitar a formação. Gostaria do 2230 confirmando a prova 240? Afirmativo, 240. Gostaria do 2230 ciente, livre desvio. Para informação, temos um tráfego na sua posição agora de 12 horas, 30 milhas, para pouso em Valença, está descendo, passando agora o 090, um Embraer 190. Ciente, 2230. Júlio, pode chamar o patrão, senhor? Decolado aos 1-1, chama o controle agora, 2-0-8, está volta, Júlio. Então, muito grato, senhor. Patrão Vitorinho de Juliette. Patrão Vitorinho de Juliette. Mantenha condições visuais, corredor axé, reporta fora da barra. Reportará. Lima Alfa Romeo, passaria 2230. Passaria do 2230, consegue copiar o Lima Alfa Romeo? Uno 397, teclado azul 1-2, chame o controle agora, frequência 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, já volto. Tá, triplo Romeo, Romeo, mas, papá, triplo Romeo Golf, vento 008 nós, minuando, decolou à frente, mantendo o número peço pelo corredor Axé. Próximo ali o bairro de Itapuã, no litoral, né? Quase atualizado, vento no 50 graus, 08 nós, Romeo Golf. O Lima Alfa Romeo, ele tá se aproximando na radial 320 de Salvador, mantendo 1.500 pés, 58 milhas fora, estimando o pouso zona 743. O passaredo 2230 tem condições de falar pro Lima Alfa Romeo para chamar quando mais próximo 20 milhas de Salvador? Afirmativo. Lima Alfa Romeo, passaredo 2230. É, pediu para chamar 20 milhas fora de Salvador, chamar mais próximo. Bom voo. Controle, Guardião 01. 01, prossiga. João com local de pouso. Guardião 01, frequência livre. Livre. Olha, boa, Papá, Romeo, Romeo, Romeo Golf. Papá, Romeo, Romeo, Romeo Golf. Ou no meu pé. Corredor Axé, recorte fora da barra. Eu autorizaria direto, seria acender para o 145. O meu Golf, autorizado direto, seria inicialmente 075. Aproximando 075? Inicialmente 075, aguardando 145. Direto, seria 075, Romeu, negócio. Passaria do 2230 já efetuou o desvio? Estimativo, só que agora solicita para o 230, 260 até outra vez de alerta, para evitar outra formação. Passaria do 2230, se voar direto o destino, resolve o desvio? Deixa eu checar, só um minuto. Cara, senhorita. Ativo, 2230. Passaria 2230, não copiei. Afirmativo ou negativo? Afirmativo, melhora bastante. Foi direto de China. Direto de China, graças. Azul 2702, frequência livre. Passaria do 2230, tem condições de perguntar ao Lima Alfa Romeo se ele prossegue mesmo para Salvador e a autonomia remanescente? Negativo, eu vou chamar. Opa, Lima Alfa Romeo na escuta da passaria do 2230. Romeo, Romeo Golf autorizado nível 145. Autonomia? Meu nome é Bosco, isso, táxi autorizado, reporte para ingresso, pista no 7. Vai subir a 145 e direto seria Romeu no Golf. Em Salvador, passarela em ponte por Lima Alfa Romeu. Prossiga. Ele tem 2 horas e meia de autonomia, está estimando o pouso 9743 e prossegue para Salvador. Gente, obrigada, Romeu Juliette, informa o estimado pouso. 1731, Piara. 1731, frequência livre. Até o regresso, muito grato, Júlio. Uno 397, chamo Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-2835, mais 50. Controle Léo, voo, controle comandante, perdão. Boa tarde, Léo, 326, a gente mantém nível 170, cidade de descida. E a 326, aciona a identificação. Léo, 326, está sob contato radar 65 milhas, sudoeste do Berço Salvador. Desça para o nível de voo 050, manda o Bomed para interceptar a via chegada Bomed 1. Sim, livro 17 para o 050, chega 6326, Bomed 1. Portaria do 2230, chama Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, bom dia. Salvador, Novembro Oscar Whisky, na Romeu, para ingressar 17, Novembro Oscar Whisky. Salvador, Novembro Oscar Whisky, autorizado aliar, reporte pronto para decolagem após alinhado. Recordará pronto e alinhado para decolagem na 17, Novembro Oscar Whisky. Gente, o Novembro Oscar pronto para decolagem, autorizado. Aliás, decolar pistão no 7, vento no 60 graus, 08 nós, Whisky. Autorizado, aliás, decolar no 7, Novembro Oscar. Oi, boa tarde, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, acionamento autorizado, atento à movimentação no pátio, pode para o táxi. Mostrará para o táxi, Papa Mike Yankee. Romeu, Romeu, Golfo, aguarde. Romeu, Novembro, Oscar Whisky, declarado 22. Atenção, toque emitida pista 17 ou 10, você? 10 poderia ser. Zero, autorizado, curva A à esquerda, ingresso na perna do vento, pista 10, aguardando instruções para girar marca. Esquerda, perna do vento, 10, aguardando instruções, 90 pelas pistas. Romeu, Romeu Golf, autorizado inicialmente até o nível 125. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Livre descida para altitude de tráfego em Siri. Reporta passando 4 mil pés. Pera do vento, 90 Suíça. Está 1-0. Reporte pronto para girar base. Repara, reportará pronto para girar base da 1-0, 90 Suíça. Romeu Lima, Alfa Romeu na escuta do controle. Para girar a base, dá 1-0, novembro, acho que isso. Para girar a base, chama sinal, vai chamar travar de fábrica, o uísque. Autorizado girar a base, reporta na final, novembro, acho que isso. Lima Alfa Romeo, Siena.